as mãos aos nossos amigos e ouvir uma história. Vamos cantar esta canção, fazer deste Natal o melhor de sempre, com muita paz e amor e presentes no sapatinho. E nunca esquecer como é especial ter um bom amigo. Estamos juntos, um feliz Natal para todos. Somos amigos, um feliz Natal para todos nós. Na árvore de Natal as luzes piscam sem parar. O anjo no topo sorri das bolas e fitas coloridas. Vem bater as palmas ao ritmo desta canção. Partilhar amizade, sentir o amor no coração. E não esquecer que é fundamental sermos bons amigos. Estamos juntos, um feliz Natal para todos. Somos amigos, um feliz Natal para todos nós. Vais prometer ao Pai Natal portar-te bem e não esquecer o especial que é ter um bom. Natal.